Navio Pirata 40, crise de meia-idade é nóis. Senhoras e senhores, estamos de volta com o Navio Pirata, o podcast da Max Ribo. Chegando no número 40, somos já carecas, barrigudos e comprando carros grandes para compensar nossa falta de substância e recheio da vida. A falta de sentido da vida, suprida por coisas supérfluas e grandes. Boa tarde, Pedro Falcão. Olá, eu sinto mesmo, inclusive os pelos do meu saco já estão caindo, meu pau não sobe mais e estamos aí. Bombando loucamente e quase com câncer na próstata já. Né? E você, Daniel, você já comprou alguma coisa muito grande pra compensar a falta de alguma outra coisa na sua vida? Cara, eu comprei uma Harley e eu tingi meu cabelo de preto de novo. Entendi. Saca como é que é? Pra compensar o fato de que eu estou grisalho com o saco murcho. E você alisou o cabelo, comprou uma jaqueta de couro. E comprei uma jaqueta de couro, eu botei o patch de uma gangue de motoqueiros que eu nem faço parte. E comprei um óculos escuro pra ficar parecendo descolado, tá ligado? Eu acho justo. É justo para um podcast aos seus 40 programas de vida. Comprar um carro esporte. E é sempre uma surpresa chegar num número desses, assim, grande e redondo e significativo. Porque você vai gravando de pouquinho em pouquinho e não pensa que vai chegar... Nossa, de repente já são 40 programas. Já assim, se passou, né? Uma década em anos de podcast. Não é? Uhum. É que nem como os cachorros têm. Cada ano de cachorro são 7 anos de pessoas. Cada ano de podcast é 10 anos, uns 15 anos de ser humano, alguma coisa assim. Não sei. Enfim, deixa pra lá. Mas sim, nós estamos de volta. Inclusive, no programa anterior não pude participar, porque eu estava levemente doente. Ainda não estou... 100% recuperado, minha voz não tá daquele jeito ainda, mas é o que tem pra hoje. Apesar das enfermidades, você tá com foda-se e está apresentando o programa de hoje. Inclusive você ouvirá, durante a duração desse programa, você ouvirá minha tosse e sentirá os meus perdigotos como se estivessem aí voando na sua cara. Louco. Tamanha a qualidade sonora deste podcast. Muito. Mas muito bem, vamos começar com a nossa tradicional sessão do Chorume Watch. Cocôzão. Né? A defecação aberta. Suco de cocô para todos. Né? Nossa, de cada dia. Para falar, dentre outras coisas, que nesse último fim de semana a gente teve a realização do Enem, né? Que é a nossa gloriosa prova, que é meio que como uma rodinha do vestibular, assim, né? Tipo... Como seu pai põe rodinha na bicicleta pra você andar quando você não sabe andar ainda. O Enem é meio que uma rodinha... Rodinha pro vestibular. Pra te dar umas notas a mais no vestibular e tal. Sendo que, quando ele começou a ser aplicado, se não me falha a memória, ele era mais uma coisa tipo, vamos ver se a escola não ensina só mesmo, se a escola ensina algo de útil e não só você fazer uma prova imbecil. Aliás, que não vale de nada. O Enem é uma coisa muito doida, porque ele morfou muito, né, nos anos. Sim. Tipo, eu lembro quando eu fiz, era tipo, eu, se não me engano, eram 63 perguntas, era um dia, duas horinhas ali, pá, matou. Hoje são 2 dias de prova, e tem, a redação é mais extensa, se não me engano, tem mais perguntas e tudo. Sim. E o que é bacana, na verdade, o que é bom é porque o Enem vale para várias universidades federais agora. Sim. E até Portugal tava pensando em adotar o Enem, tipo, para valer para todo mundo, assim. Então, tipo, isso é da hora, né? Essa parte é legal. Mas assim, tirando aquilo que a gente tinha conversado sobre vestibular, lembra daquela vez? Sim. Tipo... No fundo é um vestibular, né? Só que, assim, o problema é ingressar na faculdade, exigir só uma nota que, tipo, tentando saber bizarro. O que você quer saber o que você sabe de coisas da escola, não faz sentido nenhum, tá ligado? Tipo, beleza, pode até ter uma nota pra ter assim, beleza, esse cara sabe estudar. É isso que a nota vale no fim das coisas. Não significa que você sabe coisas, significa que você sabe estudar. Sim. E é isso que é o Enem, né? E como todo ano, como não pode falhar todo ano. Agora nós tivemos várias fotos dramáticas de pessoas que chegaram atrasadas no portão, então, essa é uma coisa engraçada que eu tava reparando no Facebook, assim, no sábado. Eu via muita gente comentando que, vou ficar aqui de boa esperando as fotos da galera chegando atrasada no Enem. Tipo, virou um evento anual, assim, tá ligado? Tipo, as fotos das pessoas atrasadas no Enem, tá ligado? Tipo... Isso somando-se a selfies, né? Somando que é o primeiro selfies. Ano que nós temos selfies no Enem. Cara, isso... Seguindo as selfies da eleição. Uh-huh. O que... Eu não... Eu não consigo, tá ligado? Eu não consigo. Eu tô ligado. Por que, que o filho da puta vai fazer uma coisa dessa, sabe? Eu não sei. É, ninguém sabe. Eu não sei, cara. É, mas enfim, ficamos. Fica aí o questionamento do porquê a pessoa consegue ficar acampando 2 horas na porta do estádio pra ver o show do Evanescence, mas não consegue chegar na porra da hora do Enem pra fazer então, a prova. Né? Você não acampa na frente do Enem também. É, tá seu ligado? Filho da puta, sabe? Tipo, acampa cara, na porra da prova. Tipo, o Enem é muito mais legal do que o show do Evanescence, convenhamos, cara. Eu vi uma. Eu acho que. Dessas reportagens meio Charlinho, né? Uhum. Que teve, editoria Charlinho, sim, assim, sim, né? Sim. Que teve fulano viaja 687 quilômetros no Acre pra fazer a prova do Enem. Tipo, mano, se um maluco viajou 680 quilômetros no Acre pra fazer o Enem, você não tem desculpa de chegar atrasado no Enem na sua cidade, tá sim, ligado? Tipo, não sim, tem desculpa cara. Alguma, assim, tipo... E, porra, é foda, né, cara? Por que você chega... Não é atraso, você simplesmente não quer fazer o bagulho, tá ligado? É, você é um preguiçoso filho da puta, exato, né, cara? Exato, cara. Tipo, o mano do Acre tá aí pra provar aqui, mano. Você pode chegar na hora, tá ligado? É. Cadê a meritocracia nessa hora, hein? Cadê? Cadê a meritocracia? Quero ver agora. Quero ver. Pois é, cara. É, enfim. E tem uma outra coisa que não é chorume necessariamente, mas que eu acho que vale a pena a gente mencionar. Menciona. Rapidamente aqui, que na semana passada... Acabou Naruto finalmente, né? O mangá Naruto acabou. Acabou, velho. Depois acabou, de 15 cara. Anos. Acabou, velho. Acabou. Você leu, né, Musa? Eu li. E aí? É... Assim, sem dar spoilers. Não, claro. É... Cara, foi um final Harry Potter. Assim. É. Tá. Tá. Tipo, sabe assim, cara, eu não sei muito bem o que eu quero fazer bem. No final. Então vamos fazer todo mundo se dar bem. É, tudo dá bem. Tipo, final feliz, sabe? E foi mais ou menos assim. Eu achei ruim. Mas eu não esperava mais, entendeu? É, levando em consideração que é tipo um mangá famoso de treta, tá ligado? Sim. Tipo, é o que há de acontecer, tá ligado? E ainda aí de ver um dia na qual vai acabar um desses mangás famosos com todo mundo com uma bala na cabeça morto, tá ligado? Tipo, sim. Final bad, assim, tá ligado? Sim. Tirando, sei lá... Sei que não é mangá, né? Mas Cowboy Bebop tem um final bem bad, assim. É... É, isso é verdade. Mas é bad, mas é justo. É justo. Tipo, eu diria que é um final que faz sentido pra série, levando em consideração tudo, tá ligado? Sim, sim. Ainda mais considerando que é uma série que tem começo, meio e fim, eu diria que eles planejaram bem a parada, né? Ali, tá ligado? E, cara, eu sei que, assim, eu dropei Naruto faz 10 anos. Eu parei de ler faz 10 anos. E só ia acompanhando algumas coisas esporadicamente e tal. Mas, assim... Por um lado vai fazer falta, porque é uma... Uma série clássica, sim. Importante e tal, mas por outro... Tava na hora, tá ligado? Dê espaço pra coisas melhores, tá na hora, sabe? Tipo... Pô, saca, não seja o Metallica e o Iron Maiden, tá ligado? Deixa as bandas novas surgir. Não seja aí. O Ozzy Osbourne, né, cara? Exato, tipo, deixa as bandas novas surgir aí, tá ligado? É, inclusive, falando nisso, até eu vi que na BlizzCon desse ano tocou Metallica, né? É. Eu falei, caralho, de que buraco esses caras saíram, mano? Pois é. Que só faz, não faz nada, né, Metallica? Metallica não é mais relevante, né, cara? Nossa, faz uns 10 anos, não, né? Justamente, não faz tempo que eles não são relevantes, né, cara? Cara, faz muito tempo que os caras não são relevantes. Aliás, novamente tocando nesse ponto, nesse ponto aí que pode emputecer muita gente, eu acho que 90% dessas bandas de rock velho não são relevantes faz muito tempo, tá ligado? Sim. A mocota, eu concordo. Cara. Essa galera não lança nada de útil, faz mocota, e eles só tocam shows onde eles tocam as velharias, tá ligado? Sim. Tipo, Iron Maiden, os caras lançaram CDs recentes, mas ninguém nem sabe que eles existem, tá ligado? Cara, tipo... que assim, pra mim, assim, o... O ápice disso é o U2, tá ligado? É, pois é, tipo, cara. Tipo, o U2 é a banda mais irrelevantemente hypada. Cara, eles são tão irrelevantes que eles deram o CD de graça pra todo mundo e ninguém quis, tá ligado? As pessoas devolveram o CD de graça. A galera, né, reclamou, falou, tipo, não, Apple, tira essa merda, tá ligado? Tipo, e concordo, foda-se, cara. É, foda-se o U2, foda-se o Bono, né, cara? Pão no cu do Bono, cara. Cara, se o... Eu lembro, nesse dia, o Tyler, the Creator, ele postou no Twitter, fuck Bono, tá ligado? Que essa porra que apareceu no meu iPhone, tá ligado? Cara, ele ficou muito... O Twitter do Tyler é um dos melhores, cara. Ele é muito engraçado. Tem o tweet clássico dele do cara, cyberbullying, what does that even mean, sabe? Close your eyes, tá ligado? Just close your eyes, just walk away from the computer. Cara, ele é muito bom, cara. Tyler, the Creator, é muito foda. Pura cara. Genialidade, cara. Pura genialidade. Cara, cara, é uma porra de um gênio, né, cara? Cara, é mitológico no Twitter, cara. Mas, bom, eu espero que... Eu acho que muita gente que ouve a gente foi fazer o Enem. Eu espero que o YouTube acabe. Eu espero que vocês não tenham chegado atrasados no Enem, por favor. Não, e se não... chegaram, eu espero que não tenham feito isso de propósito, tá ligado? Eu sei que eu vi uma foto muito brilhante. Aliás, eu vi duas coisas, voltando nesse negócio, eu vi duas coisas engraçadas. Que a primeira eu vi, tipo, tinha gente na porta, que eu não sei se era pago pra isso, mas eu, enfim, era pra levantar as pessoas pra dentro do Nossa, portão, tá ligado? Caralho. Tipo, fechou ou não? O cara ficava lá 2 minutos levantando a galera pra dentro do portão. Que tipo, absurdo, absurdo, cara. Assim, é tipo, muito ridículo. E eu vi também uns dois molequinhos que tiveram aquela ideia que a gente teve da Copa, Daniel, de vender adaptadores. Adaptador. Uh-huh. Eles pegaram caneta preta e ficaram na porta, tipo, dos Enems vendendo, tipo, uns molequinhos. E foi muito louco a legenda perguntar, e aí, o que você vai fazer com esse dinheiro? Ah, eu acho que hoje à noite a gente vai pedir pizza. Tipo, é isso, entendeu? Tipo, Pura honestidade, cara. Isso é animal. Então, a beleza do capitalismo é que você pode usar ele contra ele mesmo, entendeu? Sim, cara, exato. Ele é a própria arma, entendeu? Sim, é uma sim. coisa muito linda, cara. Total, cara. Eu acho muito, muito, muito animal. Mas, enfim, eu espero que vocês... tenham feito um bom Enem. Esse é o que eu quero dizer no fim das contas. E que o tio acabe logo. É, isso. Ok. E tem mais churume, né? Tipo, Nossa, é verdade. É, né? Cara, infelizmente, fim de semana passado fedeu. Nossa, fedeu muito. Não passado, retrasado, né? É. Que a gente não cobriu o churume e tal. É. Mas, por favor, faça as honras. Ah, passeata do churume ali. É, cara. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. Foi no sábado, né? Sábado. Sábado rolou uma manifestação onde as pessoas foram pra rua. Quantas pessoas, mais ou menos? 12 mil? 2 mil, eu acho. 2 mil, por volta de 2 mil pessoas foram pra rua, lideradas pelo Lobão e pelo... Por falar em pessoas que não são mais relevantes no seu meio, né, cara? Já que a gente tocou... Em nenhum meio, inclusive. No caso do Lobão, ele não é relevante de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Tipo, é triste, porque ele tá tentando muito, tá ligado? Muito, tipo, ele tá tentando demais, cara. Sim, tipo... sim. Cara, é meio surpreendente como eles ainda levam o Lobão a sério. Primeiro porque, assim, olhando em retrocesso. Primeiro por conta dessa coisa aí de que ele falou que se a Dilma ganhasse ele ia embora. Ele não foi, que era um belo de um cagão. E a segunda é que ele falou de... Quando teve a treta, ele falou mal dos Racionais, falando que os Racionais eram cabos eleitorais do PT. E aí todo mundo falou, que absurdo, tal, sei lá o quê. Aí disse que um suposto Mano Brown ligou pra ele pra tirar satisfação. E falou, agora tá tudo em pratos limpos, galera. Aqui, ó, todos nós unidos, sei lá o quê. E, tipo, nem era o Mano Brown, tá ligado? Sério? Tipo, o Racionais foi no Twitter depois e falou, isso daí é tudo mentira, esse cara é um otário. Era tipo da rádio, se não era algum problema de programa de comédia, ligou tirando uma onda, assim, com o Lobão, tá ligado? Só pra fazer um brinks, o Mano Brown falou, não rolou, tá ligado? Que bosta. Mas enfim, tipo, no meio desse mundo de bosta, vamos pra bosta central ali, a cereja de bosta do bolo de bosta. Basicamente rolou uma passeata, né, no sábado retrasado, onde 2 mil pessoas foram às ruas pedir, o impeachment da Dilma e, dois, intervenção militar. Né. Exatamente. Eu faço das palavras do Mussas Minas, acho que, cara, assim, esse suspiro aí. Algumas pessoas disseram que não, quem pedia intervenção militar eram poucas pessoas lá no meio, não sei o quê. Tudo bem, vamos dar o benefício da dúvida às pessoas. Deixa nessa parte de lado, porque assim, pedir intervenção militar é ridículo demais pra você levar a sério. Tipo, você vai achar que é verdade. Tudo bem, eu acredito que isso é mentira, porque é burro demais, tá ligado? Então, tudo bem, entendeu? Ou é ignorante ou é mau caráter. É, entendeu? Então, nos dois casos, não vale a pena. Não vale a pena. Mas assim, cara, eu achei engraçado as pessoas falando que a eleição não foi democrática. Eu falei, cara, foi das eleições presidenciais mais democráticas, cara, desde que voltaram as eleições, sabe? Cara, tipo, as pessoas foram e votaram, velho. O que é mais democracia que isso, mano? E cara, assim... Olha o resultado, cara. O Aécio tava na frente até, tipo, finalzinho da eleição. Sim, sim. A eleição foi muito acirrada. Terminou quase, quase empatado, sabe? Pô, se isso não é democracia, o que que é, sabe? Cara, eu acho assim, velho. Não sabe brincar? Não desce pro play, velho. Não desce pro play da democracia, mano. Não sabe perder um bagulho. E segundo, tipo, outra coisa. É engraçado assim, não, democracia, democracia. Tá bom. Por que vocês não... Quem votou no Aécio, por que não cobrou lá? Por que não tá em cima dele? Porque ele ainda é senador, tá ligado? Exato. Por que não tá lá em cima do deputado que você elegeu, que é em cima dos caras que você exatamente, elegeu? Exatamente, cara. É muito mais fácil você vir numa passeata na Paulista, curtir uma vez por ano, uhum, do que ficar acompanhando o trabalho que o seu político que você elegeu faz o ano inteiro lá, aqui, seja aqui em São Paulo, seja em Brasília, tá ligado? Com certeza, cara, com certeza. E aí, tá, e aí, isso que é democracia. Por que você não tá essa democracia você não tá exercendo? Uhum. E, esse é o meu bife com essas pessoas, tá ligado? Sim, não, sim. Não é a pessoa aí fazer passeata, porque a pessoa pode fazer passeata pelo que ela quiser, sabe? Foda-se. Mas, pô, seja coerente no que você tá pedindo, sabe? Tipo, esse carnaval político, assim, é foda, tá ligado? Só uma... Ah, eu sou politizado nesses 3 dias do ano, tá ligado? Entendeu? Tipo, o resto que se foda, tá ligado? É, isso sem contar a histeria que a gente vive comentando aqui no programa e tal. Que é aquela coisa das pessoas gritando sem discutir, só berrando na nossa pois cara é, das outras, cara. Não, e foi um absurdo, porque ali a gente tinha, né, o Lobão, como sempre, né, falando, como a gente já mencionou, né? E tava o filho do Bolsonaro também, num dos caminhões sim, ali, sim, né, sim, de sim, som. Sim. Com... Armado, né? É, com uma quadrada na cintura, tá ligado? Tipo, velho... E o que é assustador disso é que, tipo... depois falaram assim, não, mas é normal, e tudo bem, eu, tipo... Cara, como assim? Tipo, isso é ilegal, tá ligado? Tipo, assim, porque ele é policial federal e tudo mais, tem essa desculpa. Só que policiais federais não podem andar armados em grandes manifestações, então, tá ligado? Ainda mais, tipo, se for desse tipo e tudo mais. E a paisana, né, ainda por cima. Além de a tudo, paisana, tá ligado? É, tipo, concealed weapon, né, como eles chamam. Tipo, isso não pode, cara, isso não pode. E o que eu achei ainda mais engraçado é que ele, tipo, é tão rústico, mas tão rústico, que esse cara, tipo, não tem nem um coldre, assim, não, pra tava botar. Enfiado na tava calça. Tava enfiado na calça ali, tá ligado? Na cueca. Tava tipo gangsta o bagulho ali, tá ligado? Tipo, mano, caralho, cara. Tava tipo, estereotipicamente hilário, assim, cara, tava tipo, fora da lei, tá ligado? Tipo, mano, enfiada na calça, sabe? Pois tipo, é. Maluco, bem impressionante, cara. Bem impressionante. Tipo, preguiça? Ou o quê, tá ligado? É, pois é. Nem, enfim, foi chorumíssimo essa porra. E a galera pedindo impeachment porque perdeu na brincadeira... Vira e mexe um imbecil ou outro pedindo intervenção militar, que também foi uma coisa absurda, tá ligado? Não, pedi na mesma placa, né? Imprensa livre, intervenção militar. Perdemos nossos direitos, cadê os militares, tá ligado? Tipo, o quê? Cadê a coerência, galera? Enfim. Meu, foda. E tipo, o foda é que não tem muito o que comentar sobre isso. É uma parada que a gente menciona e deixa no ar, porque, tipo... Já é chorumento pra porra por si só, tá ligado? Ele já faz o trabalho pela gente, tá ligado? Sim. Na própria notícia já fede, tá ligado? Então vamos deixar esse milkshake de bosta pra trás, no passado. Sim. Com sua consistência levemente cremosa e os seus pedacinhos de milho. E vamos seguir e prosseguir no navio pirata de número 40. O dele. Estamos de volta no Navio Pirata, de número 40, edição da meia-idade. Uhul. Para fazer uma coisa que a gente não faz muito tempo, na verdade, né? Que é falar de coisas que nós estamos jogando. Yeah, justamente. Baby. Então a gente fez aqui uma breve seleção de games, video games, que nós estamos curtindo no momento. Media. E, bom, quem... Quem começa? Daniba, já que você tá com o microfone na mão... Eu começo? Pode começar, por favor. Cara, tem jogado de maneiro? É foda, velho. O que acontece... Essa é uma longa história. O que acontece é o seguinte. Há 2, 3 anos atrás, não lembro quando lançou, eu baixei um joguinho chamado The Binding of Isaac. Sim, sim. Eu joguei de uma maneira totalmente despretensiosa. Falei, legal o desenhinho do bagulho, né? Ideia interessante, pá. O que aconteceu? Eu perdi minha alma durante 3, 4 meses pra mais, assim, tipo, eu não consegui desgrudar daquela merda, cara. Tipo, e é engraçado que eu tinha acabado de sair do Super Meat Boy, que também já tinha consumido metade da minha vida ali, pode tá ligado? Crer. E daí, então, foi, tipo, de pular de crack pra heroína ali, tá ligado? E daí eu fiquei assim, daí eu finalmente acabei o jogo, eu falei, graças a Deus, acabou. Acabou o pesadelo. Tipo, fechei o computador, deixei o jogo de lado, falei, agora eu posso continuar vivendo. Não, semana passada eles pegam e lançam Binding of Isaac Rebirth. O que eu fiz? Eu baixei. Tolinho. Foda, cara. Agora, tipo, eles lançaram o Crack Plus, tá ligado? Tipo, e o que acontece? Binding of Isaac Rebirth, ele é bem parecido com o primeiro, né? Tipo, no sentido de jogabilidade, o conceito, a história e tudo mais. Só que daí eles adicionaram uma porrada de coisa nova. Tipo, tem umas fases, umas salas diferentes, muito maiores, os inimigos diferentes. Agora tem, tipo, salas retangulares, tem, né? Tem, cara. Tem salas retangulares, salas quadradas gigantescas, tá ligado? Tipo, tem chefões diferentes, tem personagens diferentes pra você destrancar também. E lógico, o mais divertido de tudo, tem itens diferentes, tá ligado? Pra você pegar. Eu acho que uma coisa mais legal que eu achei do Rebirth é que ele entrou de graça na Plus também. Sim, sim. Né? E uma coisa legal que eu achei nele é que eles meio que rebalancearam a distribuição dos power-ups. Sim, sim. Então tá mais justo, assim, eu achei, sim. Sabe? Você tem mais chance de pegar power-ups úteis quando você tá jogando do sim. que na versão anterior. É, no primeiro você pegava uns power-ups meio X, assim, no rolê, tá ligado? É. Mas, mano, tá do caralho essa versão aí. Fora que ele tá tudo meio pixelado também, que era o que o criador queria inicialmente, tá ligado? Uhum. E tá bem legal essa pegada nova do bagulho, assim. É. E, tipo, mano, é isso aí. Eu tô lá no porão... chorando lágrimas pra espantar meus medos, tá ligado? Cara, Binary Vaz é que quem não jogou, jogue porque é um jogo foda pra caralho. Joga porque é um puta jogo, é um jogo viciante e animal, e tá é ligado? Barato. E é barato. Se você tem PS Vita ou PS4, eu acho, tá de graça nos dois, não é? Exato. Mas mesmo se não tiver, ele não é caro, né? Não, vale a pena. E tem muita coisa, tipo, o valor de replay, entre aspas, do jogo é gigantesco. Você, tipo, acaba uma vez, meu, já acabei o jogo umas 4 vezes, tá ligado? É estúpido. Tipo, é bizarro. E tem vários personagens pra você abrir, tá ligado? Várias paradas, tipo, vários chefões secretos pra você matar. Só pelos itens você joga o bagulho pelo resto da sua vida, tá ligado? Porque você quer pegar todos eles, sabe? Tipo, uh-huh. É bizarro isso. É animal. E daí, fora o Binding of Isaac, eu descobri esses meses aí uma empresinha chamada Wedged Games, que os caras, eles têm feito aí uns point and clicks, só que bem nos moldes dos point and clicks antigos, assim, tá ligado? Uhum. Até em questão de visual, até a questão da jogabilidade, isso, aquilo, tudo mais. Eu comecei jogando uma série de jogos chamado Blackwell, que basicamente você joga com uma mina que é uma jornalista, tá ligado? E basicamente ela descobre que ela é médium. E tem um fantasma que tá meio que ligado à família dela, as mulheres da família dela, que vai passando de geração em geração. Então basicamente todos os jogos você é essa mina com o fantasma, que é tipo... o fantasma é tipo um gangsta nova-iorquino dos anos 20, assim, tá ligado? Muito engraçado. E você é meio que um detetive sobrenatural, assim. Você tem que ir dando rolê pela cidade resolvendo problemas de fantasmas e tudo mais. É bem louco, a história é bem da hora. Tipo, o primeiro jogo é um pouco fraquinho, porque, tipo, você vê que eles ainda estavam tentando dar uma polida na ideia, uhum. E tudo mais, assim. Mas a partir do segundo, quando vai entrando mais na história da família da mina, que, tipo, ela recebeu o fantasma da tia dela, tá ligado? Porque uhum. Morre uma pessoa da família, então o fantasma passa pra pessoa seguinte da linhagem ali, tá ligado? Então no segundo jogo você joga como a tia dela, e daí no terceiro uhum. Você segue a história da mina de novo, e tipo, mano, é legal ver a evolução do personagem ao longo dos 4-5 jogos. Uhum. E vai ficando tenebroso, o último jogo é bizarríssimo, tá ligado? É de PC? É de PC. Pode crer. E é bem legal. O primeiro jogo é, tipo, na verdade todos os jogos são curtinhos, você pode acabar tipo em um dia, assim, tá ligado? Uhum. Mas vale a pena porque a história é bem bacana. E também esses dias eu baixei outro jogo da mesma companhia chamada Primórdia, que você joga como um robô que tá no meio do deserto pós-apocalíptico, assim, tudo mais, e o cara, ele nunca encontrou a humanidade, ele só sabe dos seres humanos através de livros que ele lê, assim, tudo mais. Então é ele e um robôzinho que ele mesmo construiu, que tem inteligência artificial e tudo mais, assim, tal. E começa bem simples a história, tipo, você tá lá na sua nave detonada, consertando os bagulhos, assim, e tudo mais. E nisso entra um robô gigante, detona a sua nave, rouba o power corezinho, manda você tomar no cu e vaza, assim, tá ligado? Tipo, mete uma bala no seu ombro e fala, foda-se você. E você, tipo, acorda e fala assim, porra, mano, eu não tenho energia aqui, velho. Eu vou lá atrás do bagulho. Daí, tipo, vai desenrolando uma puta de uma história que você descobre de onde ele veio, o que aconteceu com a humanidade. É uma história legal pra caralho, assim, também, da mesma companhia. Da hora. E daí eles lançaram mais uns outros jogos também, de meio que na mesma pegada, de teoria da conspiração e tudo mais. Eu tenho bem tido nessa... Todos adventuresão raiz, assim. É, tudo raizão. Tipo, até mesmo os gráficos, é tudo pixeladão, bem pique LucasArts, assim, começo legal. Dos anos 90, bem legal, cara. Essa é uma galera que tá mandando bem pra caralho, inclusive. Os dubladores são muito bons, tá ligado? Tipo, as animações são muito legais. Uhum. Como eu falei, só o primeiro jogo dessa série Blackwell que eu falei, que, tipo, as animações são bem porcas e a dublagem também não é muito legal. Mas, tipo, vale a pena pra você pegar o começo da história. Mas daí você pega pra jogar os outros, daí vale a pena. Tipo, uhum. as animações são melhores, as dublagens são bem melhores também. Pode tipo, crer. Bem, bem da hora. E fora que tem um lance também interessante desses jogos, que eles meio que... eles estabelecem mini mecânicas no rolê, assim. Então, sei lá, no Blackwell, a mecânica que meio que leva o lance é de investigação. Então, você tem seu caderninho, e à medida que você vai falando com as pessoas, você vai fazendo anotações. E a partir dessas anotações, você vai, tipo, juntando anotações pra poder achar pistas diferentes, pra poder chegar no final do bagulho. Nesse jogo do robô que eu falei, ao invés de ser anotações, são, tipo, máquinas. Porque você é um robô engenheiro. Uh-huh. Então, você vai, tipo, pegando peças de determinadas coisas diferentes, juntando e montando outras coisas pra poder resolver... Na da hora. É bem legal, da cara. Hora. É bem esse melhor. É um só, não é série. Não, esse é um só até onde eu sei, tá ligado? Pode crer. O Blackwell são 5 jogos, esse Primórdia é um só. Né? Pode crer. Pode é bem crer. Legal, cara. Animal. Foi uma boa descoberta, assim, tá ligado? Tipo, de saber que tem gente fazendo os point and click velho, assim, hoje em dia, tá ligado? Pode crer. Bem, bem da hora. Animal. É, eu tô jogando. Cara, na verdade, eu joguei muita coisa nos últimos dias, assim, nas últimas semanas e tal, mas. É, vamos lá. Uma das coisas que eu joguei, que até escrevi o review hoje até, foi o Shadow of Mordor, né? O Middle-earth e tal. Uhum. Que, cara, basicamente ele é um Assassin's Creed pra quem encheu o saco de Assassin's Creed, Assassin's sabe? Assassin's Creed Senhor dos Anéis. Ele é bem, bem interessante, porque eles passam entre o Hobbit e o primeiro Senhor dos Anéis lá, o Sociedade do Anel, e você é um ranger lá, um patrulheiro, que os caras vão lá, tal, matam sua família, não sei o quê. E aí você fica meio preso entre a vida e a morte, e fica um fantasma, possui o seu corpo, e você tem que dar rolê com o fantasma, tá ligado? Isso é da hora. Basicamente. Aliás, é impressionante essa quantidade de filme... De filmes, ó. De jogos de rolê com fantasma, assim. tem o Island Page Simulator. Também. O Black Hawk, eu falei a mesma coisa, você de rolê com um fantasma, tá ligado? É. Exatamente, exatamente. E agora é esse, assim. E teve o jogo do que você tem que descobrir quem te matou, né? Uma fita assim. Ah, o Murdered Soul Suspect, que no fim das contas é uma bosta o jogo, né? É, eu não joguei. Falaram que era uma bosta o jogo. Que triste. Bad. Triste. Mas, assim, é legal porque, primeiro que... Eu sou um cara que eu não gosto de Senhor dos Anéis. Eu gosto da ideia, do conceito, mas eu não acho os livros legais. Pode crer. E é bom porque, assim, o jogo pega a parte de lore, que eu acho foda, e usa bem, assim. Uhum. Então você vê, tipo, as cidades, tem os monstros, os itens, as coisas do universo e tal, que é bem legal. E segundo, porque ele é um jogo que, apesar de ele ser um jogo bem parecido com Assassin's Creed em termos de estrutura, tipo, tem um mundo aberto, você sobe na torre, ativa a torre, sim, e desbloqueia o que tem pra pegar no mapa. Sim, sim, ele sim, é bem, sim, bem nesse padrão, assim. Ele não parece... Ele parece mais vivo, mais orgânico, mais interessante de se explorar, assim. Sim. Primeiro porque você tem que ir na furtividade o tempo todo. Uhum, porque uhum. mesmo que você seja bom, seja, tipo, o personagem seja bom de batalha... Se junta muita gente, você se fode. Sim, sim, tipo, sim. Você sim, sim. perde muita vida muito rápido. E você tem que ser, sim, você tem que ser muito bom pra conseguir sobreviver nesses casos e tal. Pode crer. E às vezes você pode dar o azar de aparecer um capitão do exército dos caras e ele vai ser muito mais foda e vai te matar. E vai ser uma bosta. E tipo, e esses capitães... Porque o interessante é que assim, você de fato morre muitas vezes, né? Sim. No jogo. Sim. É porque é muito difícil, esses capitães são muito eles fodas. Eles são difíceis, né? Cara. Porque assim, normalmente... Porque no Batman, por exemplo, se você for muito foda, você consegue bater em todo mundo e nunca levar uma porrada, sabe? Assim, que tem mais ou menos um estilo parecido de sim, luta sim. e tal. No Mordor é mais difícil porque os capitães, eles têm fraquezas e forças bem definidas. Então tipo, tem um capitão que você consegue... matar ele com um finisher de arco e flecha. Então, se você for de longe e dá uma flechada na cabeça dele, ele morre. Entendi. Mas tem caras que são invulneráveis à flechada. Ah. Ou invulneráveis, tipo, se os caras estão com uma vida muito baixa, eles ficam putos e ficam invulneráveis e chamam muita gente pra proteger. Pode ou, crer. Assim, tem várias variáveis de força dos capitães. Entendi. Então, tipo, ele faz de um jeito que realmente você... Não, tipo, é inevitável que você morra então, de uma assim, forma você ou tem outra. Que, acho que é mais importante que isso, você tem que pensar sei. Antes de atacar. Sei, sei, sei, sei. Nossa, o que é uma maravilha, né? O que é legal, né? O que é ótimo. É. E isso é meio que no mapa inteiro, assim. Sei, sei. Porque tem inimigo em toda parte e eles... Vão te perceber em toda parte e tal. E pode ser que tenha um capitão onde você menos espera, o que é bem uhum. legal, assim. Uhum, uhum. O que também liga com o tal do Nemesis System lá, né? É. Que é um sistema em que os capitães do exército do Sauron, basicamente, eles vivem brigando entre eles. Pode crer. E você pode interferir nas brigas pra você meio que quebrar a linha de comando dos caras e fuder com eles, assim, né? Uhum. E isso pode fazer tanto que os capitães fiquem... Ou eles morram, ou eles fiquem mais fortes. E sempre vai mudando a estrutura do exército onde eles estão e tal. Que é bem, bem divertido. Você ir brincando com a estrutura do exército. Porque também você pode controlar esses caras. Entendi. Você pode, tipo, botar sua marca neles. E você pode chamar eles pra te servir quando você quiser, assim, sabe? Entendi. Então você pode meio que destruir o exército de dentro, assim. Entendi, isso porque é legal. Então, assim, você realmente... Ele tem opções, né? A pensar no que fazer, assim. Isso é legal. Que é bem legal. Além do jogo ser bem, bem bonito e bem gostoso de jogar... Pode crer, pode crer. Então é bem... É bem divertido, assim. Ele é bem... Pra quem realmente cansou da fórmula de mundo aberto... E que é uma coisa mais interessante pra explorar. Entendi. Nesse sentido. Entendi. Então, assim, tá valendo bastante a pena o jogo. Bastante mesmo. Louco. Outro jogo que eu tava jogando até hoje, até antes da gente começar a gravar, é o Call of Duty. Call of... Advanced Warfare e tal. O simulador de Kevin Spacey. Inclusive, o Van Depp não está aqui hoje... Porque certamente ele está... Aliás, mais ou menos foi por conta disso mesmo, né? Uhum. Ele realmente passou essa madrugada jogando. Ele acordou hoje perdidaço. Sim. Não sabe nem cara, sabia que dia não era. Sabia que dia era. Então ele não pôde comparecer. Cara, um beijo na sua alma, Van Depp. Uma coisa interessante de tudo Call of Duty é que... Por mais que a gente reclame... Por mais que Activision e Bobby Kotick e Mal e capitalismo e tal... Cara, Call of Duty é sempre um jogo muito divertido de jogar. Isso é verdade. Isso é que é a bosta, né, cara? Você pode falar mal da empresa, claro, e da banalização, uhum, não sei o quê, mas Call of Duty é sempre um jogo muito divertido de jogar. E o Advanced Warfare é muito divertido de jogar, mas por outro lado ele tem a história que é ruim até pros padrões de Call of Duty, assim. Ela é bem impressionantemente ruim, sério, assim. Sério mesmo? Cara, é muito ruim. Mesmo com um simulador de Kevin Spacey? Cara, a coisa boa é o Kevin Spacey, assim. Porque realmente tá muito igual, ele tá assustadoramente igual ao Kevin Spacey de verdade, assim. Tá muito assustador. Mas basicamente a história é você é um cara do exército americano, no claro, futuro. Uh-huh. E é isso, e essa é a história, tá ligado? E o Kevin Spacey, ele é dono de uma empresa militar. Sei, que faz uma Blackwater, assim, da vida. Que faz equipamentos de última geração. Pode crer. E aí o filho desse cara, do Kevin Spacey, ele é seu colega no exército. Uhum. E no começo do jogo ele morre numa operação. Ele fala, o Kevin Spacey fala... Meu filho morreu porque esse exército incompetente não usa equipamentos bons. Pode crer. Então eu vou te mostrar o que é equipamento bom, não sei o quê. Aí ele recruta você pra ir trabalhar pra ele na empresa militar dele. Pode crer. Porque você perdeu um braço nessa operação. Ah. Aí ele reconstrói seu braço. Entendi. Te dá uns equipes boladões pra você, sei lá, fazer missões protegendo a liberdade no mundo. Uhum. E aí, basicamente, isso vira em uma... Isso se transforma em uma grande operação... Em que o Kevin Spacey quer dominar o mundo, uhum, porque ele não acredita mais na capacidade dos países de protegerem os seus povos. Ele, não, eu vou dominar o mundo e proteger os países, porque eu tenho a empresa mais boladona do mundo. Então, tipo, tecnicamente você faz parte dessa, ou você se revolta? Então, você se revolta, porque aí você descobre que, assim, em certa parte da história, tem um ataque nuclear nos Estados Unidos. Sei. Pra variar. Sei. E aí, não, tal, porra, todo mundo mó boladão, não sei o quê... E essa empresa do Kevin Spacey... Adoro quando a galera fica boladona. E a empresa do Kevin Spacey começa a abrigar os caras, constroem abrigos e cidades e protegem contra os terroristas e não sei o quê. Uh-huh. Só que você descobre que os terroristas eram financiados pelo Kevin Spacey, na verdade. Uh-huh. Entendeu? E aí você se revolta contra o Kevin Spacey e tal. E aí você descobre que nesse tempo todo o exército americano... Criou uma força secreta claro, para investigar a empresa do Kevin Spacey. Ah, mas é claro. E não deixar por isso mesmo, porque Estados Unidos, tá ligado? Uh-huh, World America. Police. World Police, cara. Entendeu? Go e America, aí, chega em certa parte da história que você descobre que a empresa do Kevin Spacey desenvolveu um super vírus que só afeta pessoas que não estão no banco de dados da empresa do Kevin Spacey. E isso é a ideia mais idiota que eu, tipo, é provavelmente a ideia mais idiota que eu li num roteiro de ficção científica, assim, tá ligado? É bizarro, né, velho? Por que que eles, sabe? Eu entendo que, como você falou, o jogo é bom e tal, tipo, meu, eu tenho certeza que eles contrataram pessoas talentosíssimas, sabe? Pra produzir esse jogo e tal. Tipo, por que eles não contratam um bom roteirista? Eu tenho certeza, eu conheço pessoalmente alguns vários que poderiam escrever uma melhor história do que essa. Activision, sabe? Liga pra gente, liga, sabe? Liga pra gente, cara, isso de verdade, sério, tipo, é, sim, não pra é não difícil, ser injusto, sabe? Teve alguns códigos com histórias boas. Claro. O Modern Warfare primeiro, legal. O primeiro Black Ops é muito legal a história também. Até o Black Ops 2 eu não joguei, mas o Marcola na época disse que a história era bem legal também. É, né? É, mas, cara, a história desse filme tá muito ruim. Acho que eles gastaram todo o dinheiro pra fazer o mocap do Kevin Spacey e esqueceram do resto, assim. Pode crer. Mas o jogo em si tá bem legal. Inclusive, a gente tava. O Danimba tava assistindo eu jogar o multiplayer. É. Ficamos espantados com coisas de crianças. Cara, tipo, com o microfone aberto, né, cara? Cara, tipo, tinha um moleque lá que tava muito surpreso com tudo, cara. Tipo, ele não parava de se surpreender. Eu sei que assim, na primeira partida que a gente tava jogando, um moleque começou a falar um monte de bosta. Sim. É um outro moleque. Vem X1 então, vem X1. Vem X1, caralho. Tipo, foi muito engraçado. Tipo, crianças tretando virtualmente. Cara, e aí o moleque. E tinha esse moleque que tava muito impressionado com tudo, né, cara? Tipo, nossa! Tem um tsunami! E tipo, nossa! Molhou tudo! Nossa, eu matei 5 pessoas. Mas eu acho que eu matei mais, hein? O cara não aceitava que ele só tinha matado 5 pessoas. Ele ficou inconformado e tipo. Não é que eu entendi que ninguém ligava, tá ligado? É. Tipo, criança, ninguém queria, tá ligado? Ninguém tipo, liga. É. O jogo em si tá legal, mas o lag tá bizarro, né? Tá bem bizarro, cara. Tá muito ruim. Personagem se teleportando na tela, então, assim. O próprio Van Depp avisou, né, antes da gente gravar, ele falou, se vocês forem jogar Call of Duty, falem desse negócio. Como é que tá acontecendo exatamente? Eu não entendi. É roleta, assim. Algumas partidas você pega com a conexão boa, mas outras a conexão é péssima. O que isso quer dizer? Primeiro, você tá andando, o cara tá na sua mira, de repente ele não tá mais, ele some e vai parar em outro lado, e você morreu. É, tá bem bizarro. Porque não tá sincronizado a sua conexão com o do cara, entendeu? Como o online do Call of Duty, ele é peer-to-peer, ou seja, um dos jogadores serve conexão pros outros. Então, primeiro, quem serve tá sempre com vantagem, porque é baseado na conexão dele. Segundo, que cada jogador vai estar vendo uma coisa diferente. Então cada um vê os outros personagens em lugares diferentes. Então ninguém, na verdade, atira no lugar certo. Sim, é bizarríssimo. É tipo todo mundo errando ao mesmo tempo, cara. Então direto você tá andando numa direção. Do nada, para e você tá andando na parede. Porque o jogo perde a sincronia, sincroniza de volta. E você tá em outro lugar. Então isso acontece direto no jogo. Uhum. Direto. E é bem frustrante, assim. É bem, bem frustrante. Não, tá bem. Mas fora isso, fora a história ruim e fora os problemas de netcode, o jogo tá bem divertido. Você tem o lance da Axel, né? Que é a sua armadurinha e tal. Uhum. É, o lance do exoesqueleto é da hora, cara. Que é até legal que agora a granada, você dispara de um canhãozinho no seu verdade. Braço, tá ligado? Tipo Mega Man, o rolê, cara. Bem é legal. Divertido. E aí você tem, tipo, poderzinhos de fazer escudo, de ficar invisível e coisas e tal. Que você ganha, bota esses poderes no seu personagem usando aquele sistema de pontos. Que acho que tem desde o Black Ops 2, eu acho, ou desde o Modern Warfare 3, não lembro agora. Você pode criar o seu personagem gastando pontos pra colocar coisas, armas e perks e tal. É, então é bem legal. Tem muita opção de customizar o seu boneco. Uhum. Você até pode colocar um Exo dourado, tipo Exhibit, assim. Então, pick my ride. É verdade. E é divertido, cara. Assim, Call of Duty é foda, porque o jogo é sempre divertido, cara. E, assim, eu não sou nenhum especialista, mas pelo que o Van Depp falou, pelo que a galera tá falando, o jogo tá realmente legal, mesmo, mas tem esses problemas sérios de conexão aí. Mas, pô, é um bom jogo de tiro sempre, né? Ah, é sempre um bom jogo de tiro. Bacana, bacana. Muito bem. E eu tenho também joguinhos que eu estou jogando. Na verdade, tem vários que... Nossa, eu joguei desde o Civ Beyond Earth. Eu, tipo, dei uma limpa, sabe? Direto em jogos Wolf Among Us, Walking Dead. Eu tava precisando terminar um monte. Eu terminei todos eles, assim. É, mas dois, assim, que realmente chamaram a minha atenção... Foram dois independentes, inclusive, já que eu contrastando com suas produções megalomaníacas. Seus triple A's que você lançou agora. É, mas que eu achei muito interessante. Primeiro é o Far Sky, que inclusive é o jogo do Max Rebel TV que vai sair ainda essa semana. Hoje, nessa segunda, a gente lançou o PT. PT. É, mas que a gente literalmente tinha esquecido de lançar, porque ele já estava pronto na sexta. Mas, enfim, a gente lançou hoje, mas essa semana ainda tem outro vídeo do Far Sky. E basicamente, o Far Sky ele é um Minecraft curto, assim, e debaixo d'água. E basicamente o seu personagem lá, seu scuba dive Steve aleatório, assim. O submarino dele quebrou. E a primeira coisa que ele decide fazer é encontrar uma base submarina, sei lá da onde que tem, porque ele só pode passar 2 minutos debaixo d'água sem minutos de ar. Então ele precisa sempre voltar para a base. Então tem essa mecânica e tal. Uhum. E o lance é que você precisa pegar 9 partes do seu submarino que estão espalhadas pelo no fundo do oceano. E você tem 3 níveis de profundidade, assim, que você realmente acaba... Vai chegar e tudo, você tem que chegar. E você começa nesse primeiro nível e você vai melhorando seu equipamento para você descer em profundidades mais profundas. E você encontra com bichos com bichos diferentes em cada profundidade. Você encontra minérios mais raros, dependendo da profundidade também e tal. Então é um Minecraft ridiculamente simplificado nesse lance de mining and crafting. Tipo, a sobrevivência é muito legal, porque você tem fome e ela acaba muito rápido. Você tem a sua vida e ela é realmente curta. E você tem, tipo, se você mata um peixe, por exemplo, com uma facada, tem uns tubarões que vão sentir o cheiro do sangue e vão vir de lá de longe te atacar. Então você tem que ficar esperto, tipo, de cortar, matar uns peixes, pegar e subir, tipo, cozinhar e não ficar com cheiro de peixe e tudo mais. Então tem todos esses pequenos lances, assim. Animal. E, tipo, porra, pra quem gosta de coisas marinhas, assim, é, tipo, muito legal, sabe? De, tipo, dar um rolê. De survivors, assim, no fundo do oceano. É uma coisa divertida de se fazer. O Daniel, ele viu... é o quê? De PC também? Ele é de PC, Mac e PC. Mac e PC, né? Legal. E eu acho que é até pra Linux, se não me engano. Acho que é louco. E é baratinho, se não me engano, acho que tá uns R$15 na. No Steam, acho que eu comprei, tava numa promoçãozinha básica. O Daniel viu jogando, né, no PT, no agora no PT, na Matribo TV ali. E o que você achou, assim, vendo? Cara, achei interessante, velho, tipo, é um Minecraft submarino, assim, saca? Tipo, eu achei mais interessante que o Minecraft no caso, né, mas eu não sei se eu... Não é muito minha pegada no sentido de que eu perderia muitas horas jogando ele, tá ligado? Pode crer. Mas eu achei bacana. O bom é isso também. Pra quem não curte, tipo, virar a noite no Minecraft, esse daí é 6 horinhas, você termina tudo, né? Então achei bacaninha, assim. Bacana. Achei bem legal. E outro jogo que eu joguei também é um brasileiro, aliás, é o único brasileiro da nossa lista, que finalmente pus as minhas mãos gordas no Chroma Squad da Behold. Daniel viu jogando, cara, ficou me matando com os olhos de inveja. É foda, cara, esse jogo é animal. E, mano, eu não sei o que dizer exatamente sobre esse jogo. Só no beta já tá muito foda, assim, já, tipo, tem uma boa sessão já do jogo pronta que você pode jogar. É muito da hora, cara, mas é muito da hora mesmo. Cara, assim, os Beholder matando a pau de novo, eles estão matando, cara, a pau de novo. Tipo, se no Knights of Pen and Paper eles chegaram devagarzinho, com um jogo super humilde, sabe, de tablet e smartphone e depois pra PC e tal. Nesse, cara, eles estão full on companhia independente de games, assim, e fizeram um jogo que tem muita personalidade. Ah, os malucos, tipo, são foda, né, cara? Ainda mais se você conhece eles, ou tipo, tem uma certa proximidade com eles. Ainda mais se você for brasileiro só, eu acho que já isso basta pra perceber muitas referências e muitas particularidades bem da cultura brasileira mesmo, sabe? Tipo, passando desde Chaves e Chapolin até pra uns negócios de, tipo... Tem uns personagens muito... Por exemplo, tem um pirata dentro de um barril com umas facas enfiadas, que é o Pula Pirata, tá ligado? Pula Pirata. Tem umas coisinhas bem bestas, assim, que são muito loucas. E sem contar, claramente, nessa homenagem que eu acho que nunca foi tão bem homenageado, Super Sentai e Tokusatsu, assim, em geral. E, cara, eu tô fazendo, inclusive, uma matéria com o Gui lá da Behold, que deve sair, se não hoje, amanhã, que é especificamente falando sobre essas referências deles de Tokusatsu e tudo mais. E eles, estudaram mesmo o negócio, sabe? Tipo, passaram horas e horas assistindo até os mais remotos e os mais desconhecidos e várias reencarnações das equipes e tudo mais. E, putz, tá bonito demais. Os moleques não estão de brincadeira, sim, né, cara? Sim, tipo, já tem, pra quem... se não me engano, dá pra fazer pre-order e já jogar, eu acho que o beta já tá acessível pra galera. E eles fazem atualizações relativamente constantes. Então, e o jogo deve sair agora no começo desse ano. Então não precisa nem ficar esperando muito. Não, mas quero. Assim, se quiser, já dá pra jogar já o beta tranquilamente, que já é da hora, viu? Já é bem legal. Eu quero muito, cara. E, assim, um detalhe especial pro Chrome Squad. Ah, pra quem não conhece, né, explicar um pouco como é que funciona o jogo. Você tem uma equipe de dublês de Super Sentai, que são aqueles, pra quem também não conhece, são aqueles... Changeman, Power Rangers da vida, uhum. Né? Jaspion e tal. E eles... Eles têm uma equipe de dublês que quer construir um estúdio independente deles. E eles começam a fazer usando uns papelões, porque eles são pobrinhos, então eles usam uns papelões como roupa e tipo umas fantasias muito toscas, assim. Uhum. E tem essa parte realmente de management mesmo, que você tem que, tipo, organizar e administrar o estúdio, tipo, saber onde você investe a grana e tal. E também tem a parte de estratégia, que quando você faz as lutas e tudo, você tem que fazer com estilo e tudo. Então você tem que montar, fazer poses do time, aí as pessoas atacam juntos em uma coisa coreografada e tal. E você vai fazendo esse negócio de lutinha de por turnos, assim, que é um, digamos, um XCOM super, super simplificado. Sim. Mas é que também cada personagem tem as suas fraquezas e suas forças e habilidades especiais. Ali, e é uma estratégia por turno bem honesta e bem, o que eu achei, bem balanceada, assim, sabe? Tá bem... Dá pra explorar, dá pra ir a fundo nela e tal, só que ela é super simples e ela é super simplificada, tipo, pra você não ter que ficar, não, como rolava na XCOM, qual é a porcentagem desse cara de atingir, não, vamos calcular, tipo, não. É, XCOM é de noinha. XCOM é a versão noinha disso aí. Mas, puta, é muito bom e é uma atenção especial, assim, realmente parabéns a Behold pela trilha sonora, que se não me engano é do Rafael Miller. Que é insana, tipo, se não me engano tem assim 5% só da trilha sonora no beta, eu tava conversando com o pessoal da Behold, 5% só, e só esses 5% já são muito bons, assim, muito cara, bons cara, eu tô com mesmo, o tema na cabeça cara. Até hoje, cara. É, tá exatamente, eu tô falando agora e eu tô com ele agora sim, na cabeça, sim. Assim, tipo, é realmente muito bom, assim, props pros caras da Behold, pro Rafael Miller, que exaço. É muito bom, cara. E, porra, e em geral, orgulho, né, cara, de que essa porra tá vindo no mesmo país de onde eu venho, sabe? É aquele papo de sempre, né, apoiar os seus desenvolvedores locais, ainda mais quando eles são fodões que nem esses caras. Exatamente. Aí, tá ligado? É muito bom, é muito bom, vale a pena, entra nesse beta muito louco aí, que é 10. Louco. Muito bem, então jogamos muitas coisas, mais até do que a gente comentou agora, mas no nosso tempo limitado de podcast, a gente só dá pra falar... algumas delas. Se vocês estão jogando alguma coisa de legal, alguma dica, alguma recomendação, não deixe de deixar seu comentário aqui no post do Convés e falar para outras pessoas e encontrar pessoas que gostam do mesmo que você e fazer amizades e encontrar o amor e fazer famílias e viver feliz para sempre. Cara, imagina se as pessoas encontram amor no Convés. Cara, eu espero muito que alguém encontre isso, amor. Isso aconteceu algum dia, você tá ligado? Estatisticamente falando, isso há de acontecer algum dia. Eu realmente espero que isso aconteça, de verdade. E você é romântico. Yes. Enfim, agora vamos fazer uma pequena pausa, aquela gloriosa e já tradicional pausa imaginária. E já voltamos para aquele momento que você morde e cujo líquido escorrega pelos cantos da sua boca. Crack. Estamos de volta com sim, ela, a sessão de perguntas e a sessão de respostas. Olha que só. Na verdade são a mesma sessão. Ainda bem, né? Imagina se a gente tivesse uma sessão só de perguntas e outra só de respostas. É, né? Sem as perguntas, né? Isso é ser totalmente ineficiente. Ia ser um meio ineficiente. Danimbas, faça as honras de hoje, por gentileza. Faço, né? Porque, né? Né? Enfim, primeira pergunta do Sr. Juno Cecílio. Fala aí desse temido Lobos do Rio. Oi. Será Oi. Que a tripulação original conseguiu reembarcar essa semana? Quase. Quase lá. quase elas, estamos desvantepados hoje. É. Não tenho dormido muito. Bem-vindo ao clube. Fico brisando sobre a década de 90. Você não dorme muito porque você fica brisando na década de 90? Mó época da hora em que você podia ser amigo dos seus vizinhos. Como estou com esses problemas de insônia, hoje não posso dormir sem saber qual ator brasileiro cada um de vocês gostaria de ver estrelando um game AAA americano ou japa de altíssimo orçamento. Em qual gênero de jogo? Tipo como aconteceu no caso do Kevin Spacey estar no Call of Duty e o Jean Reno no Onimusha, o Antônio Fagundes no Metal Gear 4. Excelente. Igualzinho, meu. É, porra, ator brasileiro num AAA, velho? Eu não sei se eu sou péssimo com o nome de atores, cara. Cara, talvez tipo... Deixa eu ver. O Falcão consegue, ele imagina de cinema. Vai, Falcão, você consegue, cara. Cara, imagina tipo... O Wagner Moura num Call of Duty, assim, tipo... mandando um tropa de elite clássico dele. E aí ele, pra ele, de fato, ser eternizado apenas como um militar... Tropa de elite. Cara, eu fico pensando, tipo, botar, sei lá, Regina Duarte no Mass Effect, tá ligado? Isso ia ser muito foda. Alguma coisa assim, saca? É isso que eu ia falar, tipo, pegar um desses personagens folclóricos da televisão brasileira, tipo um Tarcísio Meira. Botar pra fazer um Mass Effect, um capitão do Mass Effect. Assim. O cara da Freeboy lá, como é que eu não vi? Tony Ramos, entendeu? Mas, tipo, meu, faz um alien peludo, cara, sei lá. Faz um RPG medieval, né? Com o Tony Ramos, tá ligado? Cara, qual era o nome daquele maluco lá que morreu, que fala, o cinema era o... Qual que é o nome dele? Esqueci, o cara é careca. O cara que morreu. Bonitão, boa pinta. Não sei. O cinema brasileiro. O cinema. Ele mesmo, pra quê? O que que tem ele? Ele deveria ser narrador de algum jogo, tá ligado? Tipo, imagina. Ele narrando algum jogo. Ele narrava tudo já, tá ligado? Então, cara, pra ele narrar jogo era dois palitos ali. Cid Moreira, né? Cid Moreira também. Nossa, imagina o Cid Moreira narrando Bible Games. Sim. Caralho, velho. Acho que tá bom, né? Tá de bom tamanho. Próxima pergunta. Rogério Silva Oliveira. Na opinião dos senhores, vale a pena comprar uma tablet exclusivamente para ler quadrinhos? Assim. Se você tem a grana para isso? Cara, assim, exclusivamente não sei, que acho que você vai acabar usando para outras coisas, tá. Mas. Cara, eu voltei a ler quadrinhos, assim, foi um bom incentivo. Eu ter comprado a tablet foi um bom incentivo para eu ler quadrinhos, assim. Uhum. Então acho que vale, cara. É bem confortável, é útil, é fácil, rápido. É que nem o Moço falou, vai acabar sendo outras coisas além de um, né? Né? Acho que vale sim. Não, isso aí. Ainda mais com Comixology, que é mó de boa pra você comprar quadrinho ou em vários lugares que dá pra baixar e tal. Então é bem, bem susto mesmo. Tá aí. Olha, Rogério Silva Oliveira tem mais perguntas sobre iPads. O iPad é muito caro. Minha intenção é o Android mais barato, só que não sei se o negócio funciona mesmo. Tipo, dá pra ler muito tempo sem cansar os olhos? O tamanho pequeno do tablet não atrapalha muito? Eu não faço a menor ideia. Não, cara, eu acho de boa, assim, é bem confortável, assim. Não, acho que não tem muito gralho. Eu ia falar grilho, aí eu ia falar gralho, eu ia falar galho, aí eu ia falar grilo. Não tem gralho. E não falei nenhuma das coisas, mas isso aí. Não tem nada disso aí. É de boa, é bem de boa mesmo. É sussa, man. Aí, Ricardo Filho, e Hero Warriors, hein? Jogaram? Tem vontade? O que acharam? Cara, eu joguei e achei bastante divertido. Cara, eu não curto muito jogos desse tipo. Eu não estou muito empolgado. Eu vou jogar, porque sei lá, Zelda, né? Mas sei lá... Cara, é um Zelda de... Eu acho estranho como ninguém pensou em fazer um Zelda de pancadaria antes, assim. É. Parece uma ideia muito óbvia, assim, sabe? Realmente. E ele é bem divertido porque os personagens... Tem personagens clássicos da mitologia de Zelda, e todos eles são legais de jogar. E é divertido de modo geral, assim. É bem, bem divertido mesmo. Justo. André Vasconcelos. Bucas. Só quero deixar um testemunho bucaneiro. Esses dias eu tava voltando pra casa e ouvindo o convés do busão. Aí chegou a hora da pergunta do Bilesk e me peguei fazendo a clássica chamada em alto e bom tom no meio de todos os passageiros. Enfim, eu estava um pouco bêbado e foi bastante divertido. Todo mundo me olhou estranho, mas mesmo assim eu ri muito sozinho. Um beijo no coração. Outro. Eu queria imaginar como eu ouvi esse podcast bêbado. Deve ser uma coisa horrível. Cara, deve ser uma coisa bizonha, cara. Deve ser horrível, não deve fazer bem pro fígado, cara. Cara, não mesmo, mas ficamos felizes de levar alegria pro seu pequeno coraçãozinho alcoólatra. Um beijo na sua alma também. Um beijo na sua alma. Próxima pergunta do senhor Igor Henrique. No Super Sentai da Max Ribaia. Raoni é o Ranger verde e branco, claro. Falcão vermelho, Mucioli azul, Daniel W. preto. Olha só. E o Bixiguinha amarelo. Aí vem a pergunta, cadê a Ranger rosa desse esquadrão? Quem seria a melhor candidata para assumir esse posto? Cara, eu ia falar que era o Falcão, tá ligado? É, porque ele é a princesinha, afinal exato, de contas. Exato, faria sentido, saca? Mas se a gente tivesse que escolher outra pessoa pra assumir o posto, cara... Cara, eu acho que a mulher mais proeminente no convés é a Jéssica, eu acho. É verdade, é verdade. Então acho que, por definição, acho que acabaria caindo nela, assim. Daria uma boa Ranger Rosa. É, ela seria uma boa Ranger Rosa, eu realmente, acho. Realmente, realmente. Verdade. A gente deveria fazer um Super Sentai, cara. Eu também acho. Ia ser engraçadíssimo. Sinceramente, cara. Eu acho também, viu? Era Bixiguinha, o Ranger amarelo. Foi. É, Vandepa, um beijo no seu coração. Bixiguinha deve estar mijando. Próxima pergunta de Daniel Miranda Marques. Olá, queridos bucaneiros. Vamos lá para duas perguntas. Duas? Poxa vida. Uma, posso me considerar um caso perdido por estar ouvindo Baby Metal? Não. Não, cara. Really. Bem-vindo. É uma vida de alegria e felicidade. É, tá de boa, não e se vergonha. E meninas de abaixo da legal age of consent. Não tem nada de se preocupar com isso, não, cara. Não. E essa próxima pergunta para o Marques, então foda-se, porque ele não está. Ok. Hip pergunta. Hip Ranger, pergunta pro Ranger Verde. Peraí que eu me perdi aqui. Achei. Próxima pergunta, Felipe Miranda, também em duas partes. Essa galera tá perguntando demais. Estão abusados, né? Começa a cobrar agora, cara. Tipo, se cada um tem dia de uma pergunta, se cobrar mais, se perguntar mais, tem que pagar 10 conto da DLC do nosso podcast, tá ligado? Enfim. Pergunta número 1. Se vocês pudessem emancipar um bairro distrito de São Paulo, qual seria o novo nome do mesmo? Puta que pariu. Caralho. O bairro da puta que pariu. Bairro da puta que eu pariu, cara. Mas qual seria o bairro, moço? Eu não sei, algum bairro tinha que ser uma puta que pariu, cara. Cara, e Janópolis é foda, né? A gente podia isolar esse bairro. a gente isola em Janópolis e chama ele de é foda, tá ligado? É foda. Saca, tipo... Tá aí, tá ligado? E pergunta número 2. Depois de 3 anos e meio vendo minha saúde e minhas formas física e mental indo pro espaço, resolvi que vou largar a faculdade que eu faço. Uma federal que tem muito renome e pompa por uma outra federal mais próxima da minha casa que é conhecida pelas constantes festas e putarias que rolam lá. Olha só, meus parentes ficaram meio preocupados com a mudança. Por que será? É, imagino por quê, né? E acho que isso pode manchar meu nome lá na frente. Devo seguir meu coração e mandar cada um deles ir cuidar da própria vida ou devo ouvi-los desta vez? Depende do que você pretende pra sua carreira. Cara, se você vai pra faculdade só pra festejar e se enfiar nas putaria, cara... Então seus pais estão certos. É, então. Aí se preocupar. Agora, se você vai pra lá pra festejar e se enfiar nas putarias e também estudar, daí tudo bem, tá ligado? É. Não tem problema, saca? Sim. E se você ainda está tirando alguma coisa dessa faculdade fora cirrose e DSTs, tá 10, cara. É. Então não tem grilo. Então eu acho que você tem que sentar um pouquinho debaixo de uma cachoeira e pensar. Sim, acho justo. Cachoeira era. Próxima pergunta, Leandro Greck. Beleza aí? Beleza sim. Muita, muita beleza. Como lidar com comentários homofóbicos e meio racistas da família? Eu gosto muito da minha, mas às vezes rolam umas coisas difíceis. Acho que rola chegar e conversar. Mas o que falar? Acho que é tipo chegar e falar, pô, esse país foi meio racista. É. Ou, é complicado. Ou... Pô, esse país foi meio homofóbico. É, de repente, né? É complicado. Eu tenho alguns problemas desse tipo, assim, tal. Assim, eu prefiro nem entrar no assunto, tá ligado? É, às vezes é melhor não. Eu prefiro, assim, evitar o assunto altogether. Assim, tipo, sim. Simplesmente não falar a respeito, sabe? Sim, sim. Eu converso com o tanto que esteja no campo das argumentações, sim, tá ligado? Sim, sim. Se for no de, tipo, não, acho que foda-se mesmo, isso é assim, e essa é a visão que eu tenho do mundo, e foda-se, aí, tipo, você não pode fazer muita coisa sobre isso. Né? Eu acho assim... A não ser de esperar que este parente morra com o tempo. E apesar de tudo, acho que não você vale... Você não perpetua essa ideia. É. E apesar de tudo, eu acho que parente é foda. Dependendo do... Resumindo, parente é foda. Parente é foda. Mas é foda. Dependendo do grau de parentesco... Vale ou não vale a pena você, de repente, criar uma situação ruim e, tipo, brigar, assim, é. E com família, sabe? É que é meio foda também na mesa de jantar, tipo, né, seu tio pega e manda. Entendeu? Você fala assim, pô, esse país foi meio racista. Aí, fudeu, você dropou a bomba. Ali. É, tipo, acabou, né? Acabou, foda-se. Às vezes é melhor nem falar nada, é, sabe? É, desencana, deixa pra lá, tá ligado? De verdade, é o que eu costumo fazer, assim. Eu converso, tenho umas discussões com parentes com respeito de política e tal. Mas assim, tudo fica bem e numa boa, assim, sabe? Mas assim, tem coisas que eu simplesmente não comento. Sim, o melhor que você pode fazer é não perpetuar os pensamentos racistas e homofóbicos. E daí, de resto, você deixa pra eles, tá ligado? Faça a sua parte, né? Exato, faça a sua parte. Exatamente. Enfim, Ives Aguiar. Ives Aguiar. Oi, Ives. Nosso lusitaninho. Se pá, já perguntaram isso, mas... Tem alguma técnica para gritar que nem um louco e ainda manter essa voz de locutor do Danibas? Genética. Genética e um maço de Marlboro Light por dia, cara. Exato, cara. Exato, exatamente, cara. E já que vão gravar de manhã, né? De manhã, com o céu escuro, qual é o café da manhã dos campeões? Cigarros. Cigarro. As lágrimas dos meus inimigos. É. Cigarros e lágrimas. Toma essa. Cara, pior que realmente é difícil de bater o clássico café da manhã de hotel, assim, sabe? Uhum. Tipo, um bacon, uma salsicha, um ovo mexido, umas frutas, sabe? Cara, assim, eu tomo leite com Toddy, só. É? Eu não tenho costume de comer de manhã, assim, mas eu preciso do meu leitinho. Pode crer. Chocolatado. Pode crer, é importante, né? Pra eu tomar e ficar de boa, falar, ok. O mundo, posso encarar o mundo agora. Sim, sim, sim. É, quando tipo, eu também não tenho muito hábito de comer de manhã, mas quando eu paro pra comer tem que ser alguma coisa com queijo, ou um pão de queijo, ou um queijo quente. Acompanhado de um todinho também, porque, né? Cara, mas é que queijo é uma coisa foda, né, cara? É louco. Queijo é louco demais, é cara. É louco demais. Queijo quase me faz acreditar em Deus, cara. Quase. Cara, assim, chega muito por pouco, perto, por cara. Por pouco, cara. Por pouco eu não vou pra igreja por causa de queijo. Cara, queijo é muito foda, cara. É louco, cara. É uma das melhores invenções do acaso. Valeu, Deus. Valeu, Jesus. Próxima pergunta do senhor Yuri Ortin Elst Belange. No episódio anterior, o Falcão indicou a todos que assistissem a Top Gun. Eu não gosto muito do filme porque tenho medo da cara do Tom Cruise sorrindo. Mas achei muito interessante os pontos fortes do filme elencados pelo Lorde das Canelas Finas. Por isso eu queria saber, Tom Cruise e Nicolas Cage estão correndo rumo à mais bizarra e absoluta das insanidades? Quem chega primeiro e com quais filmes? Cara, Nicolas Cage já tá lá há muito tempo, cara. Eu acho que eles estão no mesmo patamar alto, só que de jeitos diferentes. É, eu acho porque, que... Porque, cara... O Tom Cruise é cientologista, tá ligado? Então, eu acho que é o seguinte, o Tom Cruise, em questão de filmes, ele ainda é meio sellout, tá ligado? Sim, sim, sim. Tipo, ele faz os triple OD lá e tal, ah, eu quero entreter, fazer filmes de ação, não sei o quê, blá, blá, blá. E ele é insano fora das câmeras. O Nicolas Cage é insano todas as horas do dia, tá ligado? Tipo, nas câmeras ou fora delas, ele tá surtando, tá ligado? Inclusive, recomendo muito o vídeo do Tom Cruise na Oprah. Cara, eu recomendo muito... Digitem no YouTube, caras. Nicolas Cage losing his shit. São 5 minutos de pura alegria, cara. É demais, cara. E assistam um filme Vício Frenético, Nicolas Cage também. Que é e alguém acho que postou no Converse uma Steel do Conner. Que é fantástico também. Eu não vi. Conner é muito cara, foda, Conner é cara. É demais, eu preciso ver esse Steel, cara, depois. Ai, ai, Nicolas Cage sempre trazendo alegria pros corações de próxima, todos. Próxima. Carlos Pivoto. Estou fazendo uma dieta de omeletes. Caralho, tem uma dieta de omeletes? Aparentemente. Queria virar um mestre omelete. Ou na verdade não seria um mestre omeleteiro, talvez? Talvez. Isso dá um bom mangá, cara? Dá. Certamente dá, cara. Dá mesmo, cara. Dá mesmo. E digo mais, até um mangá de treta, velho. É. Cara, as peripécias de uma omeleteria, né, cara? O mestre omeleteiro, né? Cara, é aquele típico enredo de mangá de ação, tá ligado? Tipo, o mundo inteiro é composto de omeleteiros e eu quero ser o maior omeleteiro de todos. O cara vai subir a maior montanha do mundo pra pegar o ovo do pássaro lendário. Exato. E fazer o omelete que trará imortalidade, tá ligado? Exatamente, cara. Tipo, meu... A história se escreve sozinha, saca? Tá aí já, velho. Dá milhões, cara. Isso aí, louco. Gabriel Imperiano, qual a melhor Sea Shanty de Assassin's Creed Black Flag pra vocês? Falcão. Cara, eu tô tentando lembrar. Drunken Sailor. Pronto. É, Drunken Sailor é uma das melhores. Tinha uma lá que eu gostava muito da cadência, assim, da melodia, mas eu certamente não vou lembrar. Eu não lembro, cara, também. Mas eu acho que já teve um post disso, mas se vocês quiserem, sim, repetir, pode fazer de novo. Postem as que vocês preferem. Sim, vai os que cantos vai. Piratas que vocês preferem. Uhum. Porque afinal estamos num convés. Uhum. Então, né? Próxima pergunta de Breno Gonçalves. Os senhores acham que o porn parodies são pornôs de verdade ou são consumidos só pela galhofa? Eu nunca consegui assistir nenhum, justamente porque a piada já acaba no título e o filme em si é um pouco vergonha alheia. É, mas acho que também pode ser, ou por eu não ser exatamente público-alvo da maioria. Então, eu concordo, eu entendo essa preocupação também, porque, tipo, eu não sei quem bate punheta vendo, tipo... Cara, eu não curto paródias pornô também, mas eu acho que é o seguinte... Tem público. É, assim... Sacou? Tipo... Então, pelo fato de ter público... Olha, assim... Vindo do mundo do anime... tá ligado? Sabe onde eu vou chegar com isso, né? Sim, sim, sim. Então, assim... Muita gente vai curtir tocar uma vendo uma pessoa fantasiada do seu herói favorito, tá ligado? Sure. Eu te garanto. Bateu uma assistindo Matrix. É, entendeu? Eu garanto. Ou Senhor dos Anéis. Sim. Ou... Vamos lá, mais uma. Tem também... Cara, Matrix é de longe melhor. É que depois de Matrix e Senhor dos Anéis, o que você fala? O que sabe? Mais tipo, você faz, tá ligado? Tem Porn Wars também pra Star Wars. É que Porn Wars é muito basic, é muito basic, né, cara? Né? Tipo... Tem... puta, tinha uns fodas, cara. Eu não enquanto vocês, eu vou procurar aqui na internet. Galera, se vocês tiverem alguns nomes pornô interessantes, postem aí no conversa. Tem um que chama, tipo, Horse of the Caribbean, assim... Os caras nem tentaram fazer uma coisa que rima, tá não, ligado? Entendeu? Foda-se. Só substituía lá e já era, tá ligado? É. Foda-se. Mas eu acho que assim, cara... Mas é uma tipo... coisa pra um nicho, entendeu? Exato. Pra um público. Tipo, eu acho que, tipo, como tem um público, que inclusive é um público bem vasto, apesar de a gente não fazer parte desse público de porn parodies, tipo, é uma parada que eu não curto muito, tipo, eu acho que é válido. É pornô. É, cara, assim, eu acho que é assim, a partir do momento que tem gente que se excita vendo pessoas fantasiadas de palhaço, uhum, tá liberado tudo. Eu já tá vi ligado? Um pornô de palhaço. Como foi essa experiência? Compartilha com a gente como foi essa experiência. Cara, foi tudo de estranho, cara. Você tava nesse dia, Fogão? Certamente eu não. Não, porque estava. Era no Vilagem isso, cara, na época ainda. E, tipo, tava naquelas sessions lá que tava todo mundo, nossa, chapado, sim, e assistindo, sim, vídeos na internet. Claro, claro. E calhou que uma delas era um pornô de palhaço. E daí foi rodando pornô de palhaço. Ah, eu lembro disso. Você lembra disso? Você tava nesse dia, cara. E aí todo mundo ficou sóbrio, cara, instantaneamente. Cara, tipo, foi a maior... Cortou o efeito, cara, assim. Cara, foi a maior corta-brisa de todos os tempos. Ainda mais o final. É horrível. Cara, porque... o final do é horrível filme, mesmo, cara. Porque era um game show, assim. Tipo, transe com palhaços. Daí era a mina transando com vários palhaços diferentes. Inclusive, um deles era um mímico. E por algum motivo ele tava dentro da televisão, ele não tava transando com ela, ele tava fazendo mímica dentro da televisão, tipo, foi bizarro. E daí tinha o último palhaço, o palhaço tio velho. Daí o que acontece? O palhaço, ele sai de dentro do carro dele, ele derruba o óculos, eu lembro isso até hoje, tão bizarro que foi. E daí ele pisa em cima do óculos dele, daí o palhaço tá meio ceguinho, assim, e tal. Daí ele entra lá no set de filmagem, né, do transe com o palhaço. E ele vai transar com a mina e tudo mais. E daí a mina vira, e olha, e fala... Pai? É verdade. E daí acaba o filme. Caralho, daí, tipo, que perturbador. E aí o palhaço... Não! E acaba o filme aí, tá ligado? Nossa, que pesado. Cara, como se não bastasse ser um filme de pornô de palhaço, é um filme pornô de incesto, mas, tá ligado? Mas, cara, enquanto você tava contando essa história, eu encontrei aqui alguns nomes bons. Boa, de, cara, de lança aí, lancei pra galera. Temos quatro casamentos e um bacanal. Entrevista com o Vampiroca. Atenção pro próximo, hein? Atenção pro próximo. Pintanic. Os caras nem tentaram. Cara. Peter Paul, velho. O arrombamento do meu melhor amigo. É, só que o melhor de tudo, cara. Pintanic, cara. Em inglês... 7 anos no Tibete. A biscate do soldado Ryan. O sexo sentido. Ai, em palos de sábado à noite. Em palos, cara. Caralho. Rombo 2, a missão. Atenção pra esse, cara. Atenção pra esse. Negão impossível. Puta que pariu. Ai, o massacre da Jeba Elétrica. O pepino maluquinho. Esses são filmes de verdade, são, cara. São, cara. Pepino maluquinho. Ai, muito bom. Penetras bons de bico. Não precisa nem de nada, tá ligado? Aí. Cara, 7 anos no Tibete foi foda. Apocalipse anal. O poderoso Bengão. O sexo selvagem na motocicleta. Cara, tem alguém que ganha dinheiro só pra fazer esses nomes. Eu quero tomara que tenha, cara. Eu espero que seja um ofício, porque eu quero fazer isso pelo resto da minha vida. É tipo, cara, o cara que tá nome pra operação da Polícia Federal, sim, né, cara? Sim, cara. Tipo, cara, eu gostaria, esse trabalho é o cara que dá nome pra operação da Polícia Federal, nome de esmalte e nome de filme pornô. Cara, filme pornô. Sim, velho. Eu gostaria de lembrar de um clássico que a gente não lembrou, que é Edward Mãos de Pênis. Edward Mãos de Pênis, cara. É verdade. Cara, Rombo virou meu favorito, cara. É só substituir uma letra, tá? Obrigado, Jesus. Obrigado, Lorde. Deus abençoe, o Lorde abençoe a indústria pornográfica, cara. O que seria da humanidade sem indústria pornográfica? É. Me diz. Ai, Jesus. Na próxima, na verdade, uma dica, cara, de Murilo Blazek. Fala, feras. Falamos. O site archive.org nos deliciou com 900 jogos grátis de joguinhos maneiros de fliperama. É correto afirmar que fudeu geral a produtividade? Sim. Sim. Fudeu geral. E a gente vai postar esse link aí depois no post do podcast aí pra todos não produzirem mais nada, pelo menos pelos próximos dias aí. Próxima pergunta do cara com o nome mais bizarro aqui de todos os tempos, Sr. XW Water Closet. E Trapped in the Water Closet. Eu já fiquei preso no banheiro uma vez, cara. Tá aí, tá ligado? Só que eu não escrevi um R&B sobre isso, tá ligado? Existe alguma maneira possível de argumentar com pessoas que acham que criadores de conteúdo têm o dever de criar coisas que os agradem, no melhor ou pior? Eu assisto os vídeos dele, portanto ele me deve mais vídeos melhores? Cara, não, você deixa essas pessoas falando, tá ligado? É. Basicamente, não tem. É tipo, meu, é discussão com troll, tá ligado? Não dá, deixa quieto. Manja, não vale a pena. É, não. Vale não, só não, né, cara? Só não, né? É, X-Water Closet, deixa quieto, mano. Just walk away, man. Próxima pergunta, Rodrigo Guerra. Os senhores, em uma situação hipotética, se tivessem que escolher entre o que é concreto, mas estagnado, ou apostar no que pode ser melhor no futuro próximo, se sossegar ou se aventurar, vida de pleiba ou vida louca? É. Thug life, mano. É, se aventura aí, cara, sei lá. É. Vida é uma só, velho. Vai que a aventura é muito louca. É, sei lá. É, ué. Nunca se sabe. Não. Pois é. Próxima pergunta. Wesley Martins. Wesley Martins. Ahoy, Bucas, oi. Promussa, tô pensando em pegar Persona 3 pra jogar no Vita, vale a pena? Vale, é um RPG muito legal. E a versão do PSP que roda no Vita tem várias melhoriazinhas com relação ao do Play 2 que deixam o jogo mais interessante, menos datado. Então vale muito, muito a pena. Loucuragem. E essa pergunta também do Sr. Wesley Martins, pra todos. Não vou citar nomes, mas vi um Patreon de um podcast brasileiro que arrecadou mais de $2,000 por mês e com goals como prometemos continuar gravando 4 podcasts mensais. Achei meio antiético porque o valor é claramente meio absurdo, do quem quer, mas não deveria haver um bom senso de quem abre o Patreon. Não deveria haver um bom senso de quem abre o Patreon? O que acham? Não sei, cara, acho complicado. É uma questão complexa. Eu não entendi exatamente qual foi a reclamação, assim. Então. Tipo, eles realmente prometeram pra fazer 4 por mês, mas eles fizeram 4 por mês? Se eles fizeram... Eu acho que o que ele tá querendo dizer é que talvez seja uma coisa... Seja pouco o que eles estão prometendo pela grana que eles estão recebendo, talvez. Tipo, 4 podcasts por mês por 2 pau, você diz? Talvez. Eu não sei, assim, quanto custa fazer esse podcast. Se os caras... Que realmente trabalham fazendo só isso, talvez seja a pegada deles, né? Não sei. Vai saber. Agora, vai do discernimento de quem ouve julgar se vale o investimento ou não, eu acho. Acho que no fim das contas é isso, né? É difícil julgar. É difícil. Achei mais o julgamento de quem dá a grana, né? Uhum. Mas não sei. Não sei, realmente não tem como, é difícil saber. Eu acho que se chegou no 2000 é porque, no mínimo, existe um público que está a fim de pagar isso, certo? Sim, sim, sim. Tipo, pode ser um raciocínio meio básico e estúpido, mas de fato é isso, assim. É, porra, eu mesmo... Claro que, assim, se a Max Rebo fizesse um Patreon, wink, wink... Um Patreon. É o porn parody do Patreon. Se a gente fizesse um, a gente certamente teria mais a oferecer, porque a gente é Max Rebo e a gente faz um monte de coisa porque a gente é um bando de idiota, sem noção, né? Mas eu acho que se a proposta dos caras inicial sempre foi essa, e essa é a pegada deles, uhum. E tem pessoas, como o moço falou, tem pessoas... que querem pagar isso, eu acho que é válido, sim. Não sei se tem muito como você padronizar o valor de um produto artístico ou não, assim. Acho que não faz muito sentido, sabe? Tipo, você tabelar o quanto vale um podcast ou não, assim. Tipo, é uma coisa muito pessoal, né? De quem ouve. E mesmo, por exemplo, a gente tava falando sobre o Welcome to Night Vale, né? A gente comenta bastante sobre esse podcast ultimamente entre nós. E, poxa, cada episódio... Eu acho que são 2 episódios por mês e cada episódio tem 20 a 25 minutos. Uhum. Alguns chegam a meia hora. E, porra, eles têm muita grana agora porque eles estão viajando o mundo fazendo... Uhum. Que é, né, como você já explicou em algum outro podcast. Acho que foi no Amigos do Fórum que você falou do Night Vale. Mas o Night Vale é tipo uma radionovela e tudo. Uhum. Então o cara tá fazendo apresentações em todo mundo e tal. E tem 2 milhões e 500 ouvintes, quase 3 picos de 3 milhões de ouvintes às vezes. E, porra, vale muito aquela meia hora. Muito mais, sim, inclusive, do que, tipo, episódios de 6 horas, às vezes, que a gente ouve de uns podcasts brasileiros mesmo. Então, tipo, se você for pensar nesse valor por valor, sabe? Tipo, é uma coisa meio subjetiva mesmo. É difícil de pôr um valor na coisa, um valor certo na coisa. É, sei lá, acho uma coisa é um cara desconhecido falar que vai falar, fazer isso. Outra coisa é alguém que já tem... Um público e um, sim, valor pra essas pessoas. Que representa alguma coisa pra essas pessoas, sim, né? Acho que a grande diferença é essa. Sim. Próxima pergunta, senhor. Formato obsceno. Ok. Oba, rapazi. Quero saber do Mussa se existe algum anime sobre FGC. Se não tiver, como deveria ser um anime sobre o Fighting Game Community? Cara, não tem anime, mas tem mangá. Tem um mangá que chama High School Girl, que é uma menina que joga jogo de luta. E tem um mangá sobre a vida do Daigo. Que é bem interessante também. Que fita. Então até tem. Mas, cara, acho que seria legal se tivesse um anime sobre pessoas que jogam um jogo de luta assim, e são porra louca e gritam e se zoam e tal. Não. Inclusive, esses últimos dias teve um grudge match que 2 caras estavam se estranhando no Twitter e marcaram um contra pra eles se acertarem, né? Na vida real. E aí o cara, um dos caras que jogou, que ele ganhou e tal... Que outro cara era um cara afogadão e outro cara era um cara mais velho, não sei o quê. E o cara ficou zoando, o cara novo ficou zoando o cara velho. Ele falou, vamos jogar e vamos decidir isso aí, né? Aí o cara mais velho depois foi dar uma entrevista, não sei o quê. Falou, um dia você vai esquecer dessa derrota, você vai querer lembrar e você vai querer me jogar de novo. Porque você vai querer tirar... Você vai querer lavar o gosto do meu pinto da sua boca. Caralho! Uau! Ok. Então esse é o nível das discussões na comunidade, assim, e tal. Eu acho bem, bem divertido. Seria legal. Legal. Enfim, próxima pergunta. Uma pergunta popular, eu diria, que sempre traz dúvida para a cabeça dos seres humanos, do senhor Paulo de Araújo. Com quantos paus se faz uma canoa? Cara, acho que com um só dá para fazer uma canoa. Só. É um bagulhão só, né? Tipo, não sou nenhum engenheiro naval, nativo americano, mas eu acredito que um. Mas se bem que você não faz uma canoa com um pau, você faz com um tronco. Essa é a questão, com um pau você no mínimo faz um remo, talvez, né? Você pode fazer um remo. Agora, se você quiser fazer uma canoa de foto, é bom você arranjar uma bela de um tronco. Um pauzão, né? Um pauzão. Já que a gente tá nesse assunto pornô, tá ligado? Próxima pergunta, Jonas S. Marks. Tenho 2 perguntas. O que os bucas gostam de ouvir quando estão mergulhando nos mares da bad? As minhas próprias lágrimas no escuro, né? Som de gritos de agonia das pessoas que eu tô enforcando. Cara, de verdade, uma pergunta, respondendo séria agora. Sério agora. Eu gosto de umas músicas experimentais, louconas, instrumentais, porque tipo, você fala, nossa, claramente a pessoa que fez essa música é muito mais perturbada do que eu. Então isso me traz um certo consolo, eu acho. Acho que eu não tenho nenhuma música que eu gosto de ouvir quando eu tô na bad, assim. Tipo, eu acho que eu prefiro não ouvir nada, assim, sabe? Cara, eu ouço coisas que geralmente me deixam mais feliz, cara. Tipo, eu gosto de ouvir funk quando eu tô na bad, porque daí dá uma levantada no ânimo, tá ligado? Excelente. É, muito bom. Segunda pergunta para mim! Como é ser vocalista de uma banda de metal? Eu não sou mais, cara. Eu era. E era bem louco. Era bem louco. Era bem divertido passar 7 anos da minha vida como um mini deus do metal, cara. Foi... um mini deus do metal. Não vou dizer que sou um deus, porque eu não sou nenhum Bruce Dickinson, Cilly, mas tipo um mini deus, assim. Foi... um deusinho assim, pequenininho. Uma subcelebridade do metal. Foi divertido, foi do caralho. Foram anos bem divertidos da minha vida. A garganta nunca encrencou? Cara, já perdi a voz aqui e ali, porque, né, fumante ainda que berra e tudo mais. Mas nada demais, assim, eu continuo falando, afinal, né? Eu com minha voz de veludo. Pois é. O que seria de nós sem a voz de veludo? Voz de veludo. Mr. M, seu canalha. Seu puto. Ele ainda... Eu ainda treino ou canto? Não. Não, não canto. Não. No máximo, assim, no banheiro, assim, e tal. Não, nem no banheiro. Não, nem no banheiro. Quando tá fazendo faxina? Eu canto muito quando faço faxina. Sério, cara? É. É quando eu tô dirigindo. Ah, ok. Quando eu tô dirigindo, eu canto, isso é verdade. E valeu, Bucas, e que vossos barcos naveguem em mares de prazer e alegrias. Muito obrigado. Cara. Você é o barco também, cara. Exato. Prazer e alegria pra todos. Sim. E a próxima e última, porém não menos importante, pergunta de Sr. Felipe Bragoni. E aí, suave, Bucas. Solão. É normal ficar paranoico achando que essa onda de manifestações pedindo impeachment da Dilma, intervenção militar e o caralho a quatro? Ah, não acho que você precisa ficar paranoico, cara. Eu acho que... Eu não sei se é pra ficar paranoico, mas até uma coisa que eu comentei no Twitter outro dia é que é mais perigoso essa explosão do pensamento reacionário de extrema-direita, militarista e tal, do que o Brasil vai virar Cuba e a Dilma vai foder. Isso é verdade. Sim, as duas, assim... A expansão desse pensamento é uma parada perigosa pra caralho. O perigo é esse, eu acho. É mais perigo. O governo Dilma pode ser bom e pode ser ruim. Sim. Esse pensamento de extrema-direita, ele é perigoso. Ele é ruim. Ele não é pra se ficar paranoico agora, mas é uma coisa pra se olhar. Tem que ficar observando de canto aí pra ver o quanto isso não expande. Porque, meu, tá meio surpreendente o quanto essa parada tá se espalhando, cara. Quanto as pessoas estão achando que isso é uma boa ideia, tá ligado? Eu tô só ficando um pouco assustado com isso, assim. Mas eu acho que não vale a pena ficar paranoico no sentido de que, tipo, vai rolar impeachment ou vai rolar intervenção militar. Eu não acho que isso vai acontecer. Mas que, de fato, vão ter muito mais gente escrota andando pelas ruas, pode ter certeza que vai, tá ligado? Isso sim, com certeza. Tipo, quantidades massivas de gente escrota andando pelas ruas. Com certeza. Mas isso aqui já não tem, tá ligado? Né. É isso! Acabou! Muito obrigado por mais uma deliciosa batelada de perguntas. Fui crocante. E não deixe de mandar mais, né, quando você for entrar no nosso Converse, lá no Facebook. Isso. Ou no nosso Twitter. Isso. E não deixe de mandar suas perguntinhas pra gente. E vamos então partir para a reta final. Finaleira, uhul. Já. Finaleira, Max Ribble. Finaleira. Isso aí. A gente tem algumas dicas pra dar, né? Dicas! Falcone, você tem uma dica cinematográfica, né? Pros nossos ouvintes? Então, como vocês... Se vocês vivem na internet, como todos nós aqui, vocês certamente devem ouvir falar de um certo filminho que saiu aí, chamado Interestelar. Que, inclusive, todo mundo está falando bem deste filme, e é por uma razão. É porque este filme é realmente muito bom. Bom, como vocês sabem, eu sou uma pessoa ridiculamente cínica pra cinema ultimamente, então, por favor, levem em conta a minha opinião, porque eu realmente odeio filmes ultimamente, e este filme é muito foda, caras. Como filme, ele tem alguns aspectos, digamos, técnicos estéticos, tal, que ele, são discutíveis, mas a história do filme é ridiculamente apaixonante. Uhum. E é um filme de ficção científica mais realista, digamos assim, mais pé no chão. Uhum. É mais importante desde 2001, Uma Odisseia no Espaço. E olha. E assim, não dá pra... É pesado. E é sério, assim. Se vocês têm a oportunidade de um tempinho de fazer alguma coisa essa semana, vão ver Interestelar e principalmente vão ver numa tela grande. Porque vale muito a pena, caras. Vale muito a pena de verdade, assim. Vale muito a pena de verdade, porque é uma história... são personagens muito bem feitos. É uma história que não só fala sobre dramas pessoais, mas falam sobre dramas da humanidade mesmo. Uhum. E é muito legal isso. É muito... Animal. É animal, assim. Não é nenhum filme que você deva ficar falando muito e tentando teorizar coisas. Tipo, só vai, assiste e compreende a mensagem, ou seja lá o que for do filme, pra dentro de você e leve isso pra dentro e do jeito que for, assim, pessoalmente, assim. Porque é muito foda, assim. Pessoalmente, o que aconteceu comigo foi que eu quase comecei a considerar demissão. E sair de fazer todos esses negócios de arte, se foda-se, eu vou virar cientista, eu vou fazer alguma coisa foda aqui pela humanidade e tal, porque essa é a sensação que você sai, assim. Animal. Então é isso, assistam, e foda-se o resto. Foda-se. E tem outra cinematográfica. É verdade. Moça, que inclusive assistimos antes de... É verdade. De começar o podcast. Que é um... Tem um vídeo que tá rolando na internet, né? Do Adult Swim. Sim. Que saiu essa semana, que chama Too Many Cooks. Sim. Ele é um vídeo curto, tem uns 10 minutos. Como explicar, né? Como explicar este vídeo? Moça? Digita no YouTube, assim. Ele é um sitcom dos anos 90 gone terribly wrong, assim. Que deu muito errado. Sim. E deu sim, muito certo, assim, por causa disso. Eu só digo pra vocês irem ao YouTube e colocar lá Too Many Cooks. Sim. Muitos cozinheiros demais. Sim, cozinheiros demais. Too Many Cooks. Vocês vão nos agradecer. Vão. Certamente vão. E é isso! Acabou o Navio Pirata de número 40! Maravilha! Esta semana é possível que nós tenhamos mais um podcast, né? Existe uma possibilidade aí remota. Mas pelo menos um tá garantido. Mas pelo menos um está garantido para tentar compensar a nossa falta de conteúdo da semana passada. E o resto está tudo indo nos conformes. Uma coisa que eu ia pedir para vocês, bucaneiros, mandem sugestões, não só durante as perguntas, né, como a gente normalmente pede, mas levantem tópicos no convés. Nós gostaríamos de ouvir mais de vocês, o que vocês acham da Max Rebel, o que vocês acham do nosso conteúdo, o que vocês gostariam de ver mais, que nós fizéssemos mais, não é mesmo, Moça? Acho que, assim, vocês perceberam que a gente tem dado umas tropeçadas de calendário, assim, nas últimas semanas e tal. É que Max Rebel está em obras para melhor atendê-lo. Exato. Basicamente. Exato. Estamos vendo várias coisas, né? Estruturas desde as mais básicas até das mais complexas, sim. De tudo que a gente precisa fazer. Juntando com a gente estar super ocupado e doente e tal. Mas enfim, a gente está meio que reformulando aí a Max Rebel. Exato. Reestruturando as paradas e, obviamente, a gente quer ouvir de você, o que você acha, o que você quer ver, o que você acha legal, o que você não acha legal. Qualquer coisa. E sejam sinceros, assim, desde tipo... tem gente que às vezes fala, puta, eu gosto muito porque vocês fazem esse conteúdo que ele normalmente não é tão acessível pra todo mundo, ele é muito específico, você tem que entender algumas referências pra ouvir, e outras pessoas que falam o contrário, que eu acho que todo mundo tinha que conhecer a gente e deveria se expandir e todas essas coisas. Então, tipo, falem coisas pra gente que vocês acham disso, como vocês veem isso, como podemos expandir mesmo, né? O que podemos mudar, o que com podemos certeza, manter. Com certeza. Porque estamos curiosos, porque é difícil não receber um feedback, né? E a gente trabalha bastante só nós, assim, tipo, a gente acaba esquecendo um pouco de conversar com as pessoas, mas, pô, por favor, troquem uma ideia aí, vejam, levantem tópicos na comunidade, porque queremos ouvir a voz dos bucaneiros da Max Rebel, não é verdade, Danibus? Sim, a voz dos piratas, do cinema... Excelente. Mas é isso, o Navio Pirata acaba por aqui. A gente agradece mais uma vez a companhia de vocês. E o que foi que nós ouvimos no programa de hoje? Hoje nós ouvimos o ilustríssimo, lendário King Diamond, o rei dos diamantes, com a música Family Ghost. Um clássico do metal. Porque o bagulho é louco. E é isso, isso que ouvimos hoje. Yay, podcast metaleiro hoje. Muito bem, muito bem. Então, a gente acabou. E se você quiser mais Metal Tribunal na sua vida, tem várias, várias, várias opções. Você tem o que a gente já comentou, a gente tem o nosso Conversa Max Tribo, que é nosso grupo no Facebook. A gente tem a página da Max Tribo no Facebook, onde a gente posta todo o conteúdo, as tiras, os vídeos, Todas as coisas. Todas as coisas. A gente tem o nosso Twitter, que é @MaxRibble_. O underline é importante, senão você encontra o perfil de um cara que não usou o Twitter faz acho que uns 8, 9, 10 anos, por aí. Uhum. A gente tem também o MaxRibble TV, que é lá no YouTube. Nosso canalzinho, onde tem vários videozinhos de coisas diferentes e interessantes. O vídeo mais recente que a gente soltou é o do PT, o Danibas e o Falcão jogando PT e tomando alguns sustos interessantes. Tem também tiras toda segunda e toda quarta-feira. Semana passada a gente soltou a Mix Ribble. Foi a semana passada? Foi a semana passada. Semana passada teve Mix Ribble, que é toda primeira terça-feira do mês, tem Mix Ribble. E Navio Prata toda quinta-feira. E Max Ribble TV toda sexta-feira, mas esse foi excepcional na segunda. Mas o certo é na sexta-feira. E acho que é isso. É isso. Então a gente vai ficando por aqui. Falou, forte abraço, até semana que vem. Nós. Falou.